Salve, salve, coelhada! Decadentes número 491. Numa semana que é sempre melhor fazer esse programa porque teve vitória. Três pontinhos na conta, três pontinhos a menos na conta dos 45 que nós precisamos chegar. Semana que tem vitória é sempre melhor de fazer esse programa aqui. Eu sou Jair Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre. Vou começar por ele que está coberto de América, da cabeça aos pés pelo frio. Lucas Deleucas, dê seu boa noite. Na verdade, meu gorrinho é de um time do. É como se fosse o América de Praga, lá na República Tcheca. Mas pela cor, né? Tá parecendo que tá combinando, né? Mas tudo bem. Bom, mas já o Jário tá muito. Você vê como é que o torcedor americano é bipolar, né? Porque a gente ganha o jogo de fora de casa, fica feliz, empolgado, e o Jário já volta com os 45 pontos de rebaixamento. Eu quero o acesso, pô. Agora ninguém para, menino Poço Ipiranga. Vamos que vamos. Eu não, eu só faço conta para qualquer coisa depois dos 45. Cachorro picar de cobra tem medo de linguiça. Felipe Deleucas, dê seu boa noite. Ah, boa noite. Gostaria de saber onde é que o Lucas está, porque aqui não está fazendo esse frio, não. Vamos falar de coisa boa, né? Ah, e também concordo, já está muito pessimista. 45 a gente vai fazer mês que vem. Eu estou preocupado se a gente vai só subir ou se vai brigar pelo título esse ano. Que beleza, viu? Que otimismo é esse de vocês, viu? Eu tô emocionado. Por último, mas nunca menos importante, ele, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel, o senhor tem medo de linguiça? Nos responda e já emende com o resumo. Ah, bicho, que medo de linguiça, que linguiça, porra é essa? É, a minha linguiça tá encolhida hoje, tá um frio do cacete, mas não tá frio o suficiente para essa vestimenta toda que Lucas tá nele, né? Concordo com o Decabits, não ia falar nada, mas já que o irmão dele falou, eu tenho total direito de falar. Tá tomando cu desse tanto de roupa aí, porra, não tá esse frio todo, não. É, mas vamos lá, vamos falar sobre o jogo, cara. Enfrentamos o Vila lá em Goiás, lá em Goiânia, né? É, com algumas surpresas na escalação, entre elas a entrada do Felipe Amaral, né? Também tivemos ali o Samuel no lugar de Mariano, que a gente vai comentar sobre também no decorrer do programa, e a volta do Fabinho depois de um tempo suspenso. Suspenso, não, perdão, de um tempo machucado, o Fabinho entrou no lugar do Stênio, né? Pegamos o Vila estreando o técnico, né? O Vila estava estreando o técnico dele, que não me recordo o nome do novo técnico, acho que é Lizinho, se não me engano, esqueci, foda também o nome do sujeito lá. Mas fomos para nos reabilitar depois de um resultado muito ruim contra a Ferroviária dentro de casa, um jogo que todos nós esperávamos uma vitória e que ela não veio. Acabou que a gente tomou uma virada de casa, a gente foi para buscar a primeira vitória fora de casa. E é engraçado, porque com o decorrer do jogo e tal, o empate já estava bom, né? Engraçado como a gente se apequenou, né? De tal forma que o empate contra o Vila Nova estava um bom resultado. Mas o jogo, o primeiro tempo, foi bem morno. O América não dando nenhum chute a gol. O Vila até buscou mais, mas também sem muito perigo. E uma partida bem ruim do nosso camisa 8, Felipe Amaral. Engraçado que esse Felipe Amaral, eu tinha uma esperança nele. Eu achei que ele vingaria. Mas já é praticamente seu segundo ano de América e já adianto, é o meu Colatina, uma partida muito abaixo do resto do time, que não foi bem no primeiro tempo. Primeiro tempo, a América, na verdade, segurou o resultado. E o Felipe Amaral, ele não segurou o resultado. O Felipe Amaral fez tudo para não se comprometer. A figura negativa do jogo foi o Felipe Amaral. Nós voltamos para o segundo tempo com a saída que estava lá. No segundo tempo, o Bigode acabou fazendo um gol muito, muito, muito difícil, um gol de experiente, né? Aquele gol que o cara, que as pessoas que. Tem um nome para esse tipo de gol que ele fez, que agora não me recordo, mas um gol de muito oportunismo, um gol muito, muito bonito, na verdade, muito difícil de se fazer, que só jogadores ou muito diferentes ou muito experientes conseguem fazer de onde o William do Bigode fez. É, o Figueiredo, que fez uma boa partida, depois de uma jogada de linha de fundo, que ele foi até a linha de fundo, que é o que a gente vem pedindo há muito tempo. Na verdade, desde o começo do ano, né, a gente vem pedindo essas jogadas de linha de fundo. O Figueiredo chegou à linha de fundo, cruzou. Quando ele cruzou para trás, o jogador do Vila deu um carrinho temerário. Nesse carrinho, com os braços abertos, a bola bateu no braço dele. Pênalti, claro, sem dúvida alguma. É, o América fez 2-0 e conseguiu seu terceiro gol de Fabinho, que antes, no primeiro tempo, perdeu um gol que não se pode perder, né, Fabinho? Não se pode perder. A nossa sorte é que nós jogamos contra o Vila, mas se fosse um jogo um pouco mais difícil, esse gol nos custaria muito caro, essa perda desse gol, né? Fizemos 3-0, o Vila se entregou, uma excelente vitória. É, primeira fora de casa, a gente precisando desse resultado. E agora vamos por mais, né? Como os Deleucas bem falaram aí, a gente voltou a sonhar. A gente antes estava buscando os 45 pontos, que era para não cair de divisão, que é inimaginável para o América, e agora a gente voltou a sonhar com uma classificação. É, feliz demais pela vitória, excelente vencer, e vencer fora de casa melhor ainda, mas como bons corneteiros que nós somos, quanto não nos custou teimar com o William Batista, né? Nós ficamos aí praticamente 6 meses com ele, repetimos o filme de 2024 e o bonde passou de novo. E tomara, tá muito complicado, mas espero não chegar no final do ano e falar assim, mais uma vez nós perdemos o bonde do tempo na troca de treinador, que foi igual aconteceu ano passado. Tomara que a gente consiga se recuperar e tomara que a gente consiga essa classificação para a primeira divisão. É isso. Boa! Mais uma vez, as informações sobre o jogo ficarão mais com vocês do que comigo, porque eu confesso que vi uns 20 minutos do segundo tempo e só, porque estava trabalhando. Gostaram do jogo? O que vocês acham do desempenho do time? O pessoal falou, pelo menos nos grupos aí, que o segundo tempo foi bem melhor do que o primeiro, né? Foi. Assim, o time foi com aquele estilo Anderson Moreira, aquele futebol mais puro. E falo isso não no, na parte negativa. É o que o William Batista tentou fazer contra o Volta Redonda sem dar certo. Um futebol mais burocrático, sem se expor muito, jogando na boa indo para frente. Então o Vila não conseguiu criar e a gente teve as chances que o Fabinho desperdiçou, que não pode perder. E aí, no segundo tempo, ele tentou um pouco mais, até porque o time do Vila teve que se soltar um pouco mais, e ele conseguiu abrir o placar e foi. Mas no segundo tempo a gente criou mais, porque esse estilo de jogo do Anderson vai render mais vitórias fora de casa, porque ele não parte para cima do adversário como se não houvesse amanhã, e nem fica entrincheirado contra time ruim também. Ele é aquela história, ele sabe ser mais pragmático, no sentido positivo, que a gente precisava disso. Série B, você precisa ter um futebol pragmático muitas vezes, porque se você for para cima com tudo, igual o Ian Batista fazia, você fica vulnerável e cede espaço, né? Que é o que a gente vinha tendo. Então, teve essa vantagem, né? Mas o que eu mais gostei foi da coragem dele, não sei se foi só coragem, mas de colocar o Samuel para jogar, né? E sair do óbvio, colocou, ao invés de deixar o Mariano, porque só tem ele, ou passar o Júlio para lateral e colocar um outro zagueiro ruim. Ele manteve o Júlio na zaga, já que o Júlio hoje é o nosso melhor zagueiro, e pôs o Samuel para jogar, que é uma coisa que o William não fez nessa Série B. Ou seja, nesse aspecto, o William que se vangloriava, falou que tinha que ter muito culhão para colocar os meninos para jogar. O Anderson mostrou então que tem mais. Até nisso ele tem mais pulão do que o William tinha, né? Então. E o segundo tempo não foi melhor para mim, nem só a atuação da América. No jogo mesmo foi melhor, porque o primeiro tempo foi assim, foi calo no olho de ver. E assim, só para explicar, eu não tô com esse frio todo. Eu tô com blusa de frio porque eu não tô com nenhuma por baixo. E a toquinha é porque meu cabelo tá enorme e tá mega bagunçado. Então, aproveitei pode colocar coisas de frio nesse momento. É mais por isso. Meu cabelo tá mega bagunçado. Ui! Vou mostrar, ó. Ah, tá, pelo amor de Deus. Aqui. Mega bagunçado. Ai, ai, ai. Como é que chama aquele personagem da escolinha do professor Raimundo que baba ovo do professor, que tem duas coisinhas assim? Seu peru. Não, esse não. Não, não era esse, não. Tá ruim aqui. É... Mega bagunçado é seu peru, hein? Batista também. Okay. Esse, acho que é esse aí que eu quis dizer. Gavião com bica, né? Também tem um... Bom, mas... É, eu, nas duas partidas, por mais que na primeira o resultado foi catastrófico, né? Eu achei que o time ainda foi, em determinado momento, mais organizado, né? Mas chegou principalmente depois do gol de empate do... A gente poderia, de fato, ter... É, virado o primeiro tempo, ganhando de 2, 3 a 0 ali com uma tranquilidade, no segundo tempo tudo veio ruir, por questões do treinador também, mas por falhas individuais, né? E no segundo tempo a gente voltou a ser mais organizado. Então, assim, isso já dá uma sinalização no segundo jogo, né? Agora jogo fora. Então o Anderson aparenta estar organizando o time, que se mantém assim. E agora ele volta a ter mais peças também, né? Porque no primeiro jogo contra o Ferroviário, ele não tinha o Fabinho, que é um cara que costuma fazer gols, né? Ele é um dos artilheiros do time da temporada, por mais que com pouquíssimos gols é um dos artilheiros da temporada. É, o William também vinha não podendo escalar ele, e no próximo jogo o Anderson também já volta a poder escalar o Miguelito. Então, eu imagino que o time já vai ser mais próximo de ter todo mundo, já que o Alê a gente não vai ter até o final da temporada, né? E o Jacaré, assim, ninguém espera que a gente... conte com ele para a sequência do campeonato. Então, mas com o Anderson, eu sou capaz de apostar que o Jacaré joga com ele. O B+ até postou que quando teve algum time que o Anderson tava, acho que no Sporting Cristal, sei lá, que ele tentou levar o Jacaré para lá. Então, assim, é possível, né? Não dá para descartar essa possibilidade, não. Mas o que eu quero dizer, assim, ele vai estar com o elenco mais completo, continua tendo pelo menos uma semana para trabalhar. Uma coisa que os técnicos da Série B não estão podendo reclamar essa temporada é que não tem tempo, eles estão tendo tempo para trabalhar. O William também tinha tempo, apesar de reclamar que não tinha. Então, é uma sinalização positiva. Significa que a gente vai subir, vai conseguir tirar esse atraso todo? Não, principalmente porque a gente perdeu pontos importantíssimos contra a Ferroviária, a gente não pode perder. Mas dá uma sinalização positiva aí para o restante da temporada, que parece que está organizado. Time mega ofensivo, que vai ganhar de 2, 3 a 0 todo jogo e tal, mas também não vai ser esse time igual era do Willian, que era uma roleta russa, né? 2017 já era meio assim, né? Também não era super dominante também, não, então é meio parecido, que se mantém assim. Eu tô tentando colocar aqui minha cabeça igual a do Thales aqui, ó. Agora ele arrumou, agora ele tá bonitinho de novo. Você tá me ouvindo, Thales? Perfeitamente, meu queridão. Ah, você tava meio tortinho aí. Você tava meio desgay. Boa. Ó, eu vi mais ou menos entre o minuto 20 e o minuto 40 do segundo tempo. E a primeira coisa que realmente eu reparei foi que a Avenida Mariana tava fechada, né? Realmente a entrada do Samuel ali na lateral, ele não é o lateral que a gente de fato precisa. Ele é um lateral de junior subindo. Mas ainda assim, compôs melhor ali no time do que o Mariano tem composto. Vocês gostaram dessa... O Lucas já falou que gostou. Vocês gostaram desse jogo aí do Samuel? Não só pelo Samuel em si. Eu acho que é uma coisa também que eu acho que é bom. Se o Samuel virar uma opção de fato, o Júlio passa a ser uma opção de fato para a zaga especificamente, né? E não tem que fazer a lateral direita e a gente tem que jogar com o Ricardo Silva e Lucão. A gente jogando com o Júlio e Lucão na zaga e o Samuel podendo ser uma opção na lateral direita, só por isso já vale a pena. Mesmo ele sendo na lateral nota 6,5, já tá bom. É por aí mesmo. Só, o Jair, antes de você continuar aí, o Decabits, o que você tá sentindo de Lucas tendo um dia de Decabits? Porque o Jair perguntou para nós dois, ele já interrompeu nós dois e respondeu. O que você tá achando? Na verdade é porque o Jair confundiu e ele falou... Ele falou que eu falei de Samuel, quem falou foi o Felipe, por isso que eu... Pode ser. Mas independente disso, Decabito, você viu como é que é estranho? Eu achei legal, assim. Essa legal. Participação. Que bosta, então fudeu. Mas diga, menino, gostou de Samuel? Oi? Gostou de Samuel? Gostei de Samuel? Cara, o Lucas falou muito bem, cara. Tem muito coré-coré. É, a gente precisa de um lateral justamente pro Júlio ser o titular absoluto da zaga, cara. É só isso. Não tem muito coré-coré. Lucas resumiu bem. Mas eu acho... Essa partida do Samuel, que vai lembrar, ele jogou uma partida do Mineiro e não teve mais chance. Mostra o quão burra foi a contratação do Mariano. Porque assim, a gente tem um lateral. O Samuel conseguiu mostrar que ele dá mais conta de fazer uma lateral direita do que o Mariano. Porque o Mariano não consegue se subir no volta e parado ali, com a chance de alguém passar dentro da velocidade muito grande. Então, assim, ele tem mais condição. Talvez o Mariano para a zaga, mas o ponho é que ele é baixo. Também acho que não resolveria o problema. Então, assim, daria para a gente ter ido até essa janela agora só com o Samuel e tentado buscar uma opção melhor, mas agora a gente já não vai buscar mais ninguém. Tem um cara a cara no elenco que não vai ser tão útil, né? E o menino deu conta do recado. Para ver, só o fato da pessoa conseguir correr ainda, né? Faz uma diferença muito grande para ele não virar uma avenida. Então, eu quase concordo com você, Decabito, mas eu acho que, na verdade, acho que não tem certeza absoluta que a contratação do Mariano foi um equívoco. Tinha que ter trago um lateral, isso é certeza absoluta. A gente não tinha lateral, o Samuel é muito novo. Mas a contratação do Mariano é que foi o equívoco. Um jogador que vinha de contusão, um jogador mais velho, dificilmente daria certo. Como a gente está vendo que não está dando certo. Então tinha que ter trago um lateral. Não necessariamente e numa posição complicada para um jogador mais velho, que é a lateral. A tendência é, lateral, é que o lateral vai ficando mais velho e vai migrando para o meio, né? Porque começa a faltar o gás, começa a faltar o físico, ele começa a ter uma qualidade de passe e vai indo para o meio, né? Lateral ali já não qual a questão mais. É que se ele era bom ofensivo, ele migra para o meio. Se ele não era bom ofensivamente, ele migra para a zaga. O Samuel, o Mariano, estava migrando para a zaga, não estava migrando para o meio. E a gente trouxe ele fazendo lateral num time que ia jogar muito ofensivo. Ou seja, você quer matar é matar ele, porque ele não vai ter condição de jogar assim. Na verdade, o Mariano, ele tinha que estar migrando para a dama, né? Ali na Praça 7. Eu acho que ele tentou, mas o nosso mago buscou ele na Praça 7 ali e levou pro CT, né? Porque não tinha ninguém querendo, ele tava parado ali, já dando entrada no INSS, achando que ia aposentar, aí puxaram ele para jogar a bola pagando um salário alto, até eu sou mais bobo. Tá certo. Deixa eu ler os comentários aqui, gente. Antônio Assis tá falando aqui que é ótimo jogo, espero que continue assim. Gilberto Weber tá mandando um abraço aqui pro Coelho dos Vales, presente. Saudações americanas de Vila Velha, Espírito Santo. Ronaldo Alves de Andrade. Boa noite. Samuel titular, Fabinho mal necessário e Miguelito essencial. Fernando Magalhães dando boa noite. Lúcio Melo. Ô, Jário, só um minutinho. Como é que chama o rapaz que falou aí do Fabinho? É Ronaldo Alves. Fabinho Ronaldo mal necessário. Alves, ele foi assertivo demais nesse comentário dele. Como o nosso ataque melhora com o Fabinho. Mesmo o Fabinho errando pra cacete, com ele, puxa, o nosso ataque... É, cara, engraçado isso. O Fabinho muito mais. Se você for contabilizar, o Fabinho mais errou do que acertou. Mas com ele melhorou. Engraçado isso, né, cara? Engraçado isso. É porque eu acho que o Fabinho tem uma tendência a puxar mais o ataque, a turma sobe mais. Agora, sem ele, fica aquele, sabe, assim, parecendo carro que não arranca, sabe? É aquele termo, aquele termo que os comentaristas gostam de usar para o meio campo, né? Mas ele, sendo atacante, se aplica também, que ele pisa na área, né? Porque o Figueiredo, por exemplo, é um cara muito de lá de fora, finalizar fraco de fora ou cruzar. O Fabinho não, ele entra na área e finaliza, né? Mesmo que seja a finalização errada, mas se for no gol, uma hora o goleiro aceita. E puxa o jogo, né, cara? Quando você puxa o jogo para dentro da área, muita coisa pode acontecer, né? Essa é a verdade. Acho que tem uma vantagem também que, como ele era o nosso artilheiro até então, né? Ele faz gols, o time adversário está mais preocupado com ele em finalizar e acaba que gera mais espaço para outras pessoas aparecerem, você consegue criar mais jogada, né? Coisa que quando você tinha um dos nossos pontos que não é exatamente um fazedor de gols, eles conseguem marcar um pouco melhor também, encaixa melhor a marcação. É isso aí. Lúcio Melo, a vitória só aconteceu jogando sem Mariano e depois que tirou o Felipe Amaral. Zé Flávio, grande Zé Flávio Moreira, dando aqui um boa noite. Boa noite. Professor Flávio Azevedo, o Anderson saiu da Bahia ao fim do estadual. A diretoria com a insistência no sem minutagem, quase acabou com 2025. Tomara que dê tempo de recuperar. Otto Moll, avisa o Anderson que esse elenco precisa muito de um técnico líder forte e precisa pouco de técnico amigo parceiro. Eu acho que o que rolou com o William meio que prova isso, né? Jair, antes de você ler o próximo, perdão. E que diferença de entrevista, né, cara? Não, sem comentários, né? Que entrevista, eu achei não uma entrevista se muito boa. Todos assistiram, mas que diferença. Explicativa, cara. Né? Usou aquela minha frase que vocês não gostam, mas que eu falo sempre, né? que não é porque perdeu que está tudo errado, não é porque ganhou que está tudo certo, né? Então, isso aí. Essa, eu acho que essa frase cai bem para técnico, para dirigente, mas para torcedor, não. Não, né? Para torcedor, torcedor ganhou é tudo certo. Eu sou dessa linha. Ganhou não, é mas certo. Não pode ser não, cara. Não pode ser não. Eu sou torcedor. Um treinador para a diretoria, essa frase tem que ser certa. Ela tem que ser seguida à risca. Mas para eu que sou torcedor, filho, ganhou, é maravilha, perdeu, acabou tudo. E que o nosso amigo Bruxo não entendeu, e nem a diretoria entende isso também, né? E para nós, torcedores, vencer o auge, perder, acabou o mundo. Simples, né? Pro Bruxo era pior, porque para ele é venceu, tá tudo certo, perdeu, tá tudo certo também. Quando ganhava, ele mandava um chupa críticos, e quando perdia, ele falava que tava tudo bem. Vixe, oi, Agatha. Pera aí, vadio. Oi, Agatha! Ela é muito lindinha, gente, olha. Olha lá. Ela quer alguma coisa. Sabe? Quer fazer xixi, mas a mãe foi levar. Mas eu achei a entrevista realmente. Comentou o jogo do jeito que a gente espera uma coletiva de um técnico de um time, né? Foi, ó, a tentativa foi essa, mexendo daqui, mexendo dali. Né? Normal, sem muita. Sabe? Sem inventar muito, sem falar de Big Brother, sem falar dessas coisas aí que não é por aí o caminho, né? Gostei bastante. E com uma coisa que que o Anderson, dá para ver que ele sabe fazer, é saber corrigir aquilo que ele de fato vê ruim. Igual ele falou, contra o Ferroviário, o que faltou para a gente foi gastar a bola, saber tocar, saber recuperar e tudo. Aí, com uma semana a mais, a crítica que eu fiz foi, a gente tinha meias, por mais que o Felipe Moral tá mal, mas assim, ele ainda é um meia que defensivamente entrega mais, o Cauã Diniz idem. E no jogo contra o Ferroviária, ele quis deixar o time para poder ser aquele time mais pragmático e segurar, e colocou o menino na fogueira lá, o Iago Souza, que foi pro banco, e nesse jogo ele nem entrou. Ele já começou o jogo com o Amaral e depois entrou o Cauã Diniz. Ou seja, ele já soube um pouco mais de peça e colocar as peças certas para manter o time defensivamente equilibrado e tudo. Então, assim, ele tem um pouco disso, ele sabe. Arrumar, principalmente defensivamente ali, né? E isso foi vantagem. O William Batista não conseguia fazer isso, né? Ele via um problema e falava que estava tudo certo e errava de novo. Ele nunca corrigiu a subida do Mariano, que não vai ninguém acompanhar. Isso na partida do Ferroviário dá para ver. O Miquéias estava sempre que o Mariano subiu, o Miquéias ia para lá para tentar compensar. Não deu certo, acabamos tomando um gol ali. Mas assim, você vê que pelo menos ele tenta, ele sabe articular alguma coisa, né? Com o William Batista, a gente não via nem isso, né? Eu entendo que a leitura dele de jogo é bem melhor. Eu tô com relação ao Anderson, eu decidi que eu preciso para ele mais pelo menos dois jogos para ver se ele vai conseguir dar jeito nesse time mesmo. Junho. Mas a lei Salviano não são cinco jogos? Não, junho, eu acho que é junho, cara. Quatro jogos pra ver qual é, sabe? Porque assim, eu brinquei no começo do programa falando de 45 pontos, mas eu hoje ainda não cravo qual vai ser nosso destino na Série B. Eu não consigo ver ainda qual vai ser. Se ao final de junho o Anderson tiver feito esse time jogar simples, não estou dizendo jogar bem, não, jogar simples. Aquele time estilo 2017 que buscava o ponto, sabe Deus de onde. Eu acredito que periga subir, tá? Mas se o time arrumar até lá, mesmo com o elenco ruim, mesmo com todas as questões aí o problema passa a ser outro. O problema passa a ser manter salário em dia, não atrasar mais nada e resolver o extracampo. Porque se ele arrumar o time para jogar, eu vou até acreditar que dá para buscar uma Série A assim, sabe? Vocês estão. Esses mas, dois. Ah. Eu não acho o nosso elenco para a Série B ruim, não. Não acho. Eu acho ele desequilibrado. Para a Série B, não. Ok, mas ruim, não. Para a Série B, não acho, não. Eu tenho certeza absoluta que é um elenco para estar entre, no mínimo, entre os 10. Uhum. Não, isso concordo. E não da forma que estava. Quando de elenco. Nós temos um goleiro que, para a Série B, ele é bom, ele não é ruim para a Série B. A gente pode discutir Matheus Mendes numa Série A, mas numa Série B ele é um goleiro bom. Nós temos ali zagueiros para uma Série B bons. as laterais, aí fica a desejar as nossas laterais, mas nós temos um meio de campo bom também, bem armadinho, fica legal. E para o ataque ali faltam algumas peças, né? Principalmente se a gente perder Miguelito. Mas também eu não vejo esse problema todo assim, para ser um ataque da décima para baixo. Eu vejo um time da décima para cima. Eu também acho que o elenco é certamente da primeira página da B. Aí tem que achar um técnico aí para armar bem esse time, né? Eu acho que é bem nessa linha mesmo, concordo com você. Eu acho que só no time da cabeça. E só terminando o raciocínio, se caso tá muito difícil, as coisas, o leite meio que azedou, aquela coisa toda, porque nós temos que ser realistas, né? Nós, o campeonato já passou bastante tempo e a gente não performou o suficiente para um acesso. Então vamos trabalhar aí com a hipótese de ficar na Série B. Precisamos, para a Série B ano que vem, em primeiro momento, não cometer a mesma cagada de 24 e 25. Não adianta, eu esqueci o nome do Marion, né? É o nosso técnico do Sub-20. Não adianta você colocar o Marion para ser Mairon, não adianta você colocar o Mairon para ser treinador, que a gente já viu que deu errado 2 anos, né? Então, tem que ter um planejamento mais assertivo aí. Desculpa, Decabi. Eu só ia falar que eu acho que se o Ederson... E isso eu vejo potencial, que na Série B, se você tem um time que praticamente não toma gol, toma muito poucos gols, você vai conseguir beliscar muito empate fora de casa, você vai perder muito pouco. É o que eu falei, é jogar simples. Eu acho que a gente tem um meio de campo que consegue dar uma sustentação defensiva... Que uma zaga que consegue para a Série B ser uma zaga boa. Então, eu acho que a gente consegue montar um time que vai ser muito difícil de sofrer gols. E aí a gente vai conseguir encaixar uma coisa meio... Um ataque fácil aqui. Não precisa nem fazer tantos, mas que consiga buscar um golzinho aqui e ali. E acho que isso daria para a gente subir. Eu acho nosso meio de campo bom para a Série B, falando nesse de peças assim. Eu acho que é um meio campo que o pessoal consegue, de fato, marcar bem. E tem alguma criação, não é... todo ruim nisso. É claro que o Miguelito piora bastante, mas até, ainda sem ele, tem o Cauã Barros consegue ajudar ali na criação, o Cauã Diniz consegue ajudar ali também, o Miquel, por mais que ele na frente seja bom, ele chega muito, muito voluntarioso ali, ele lembra um Juninho mais novo nesse aspecto, né? Tem potencial ali para perder muito gol quando ficar com 35 anos, então... mas assim... O Fabinho, que para a Série B é muito boa opção, você tem o Figueiredo também para a Série B é boa opção, então acho que nesse aspecto a gente tá ok. E por isso eu acho que dá para subir, até porque a distância é pouca, e acho que foi o Zero comentou que os próximos, acho que 3 ou 4 jogos são... Ele até tá falando que se buscar, e acho que dá buscar 7. Os próximos 3 jogos dá para buscar, sinceramente, entre 6 e 9. Menos que isso eu acho ruim. Eu acho que, então, assim, e se Criciúma, buscar... CRB, Criciúma e Atlético em casa e CRB fora. A CRB é o problema aí. Exatamente. Ele é o que varia entre 6 e 9 para mim, porque Criciúma e Atlético em casa não pode ser menos que Vitória, não, cara. Nessa, até pelo Ederson e o jogo burocrático, eu acho que como a gente deve ficar lá especulando... Se a gente não conseguir tomar gol no início, o que é mais provável, capaz por um tempo eles se soltando, porque eles vão estar jogando em casa precisando fazer o gol, eles possivelmente vão atacar um pouco mais, a gente tem chance de fazer um de contra-ataque. Então, acho que dá para buscar 9 pontos. E se buscar, com 9 pontos, a gente possivelmente já vai estar no G4 colado lá, porque na Série B a distância é pouca, né? E aí é só manter, é saber articular um pouco ali, né? A vantagem da Série B é isso, né? Uma sequência de 4, 5 vitórias que você tem ali, te joga lá pra cima, né? Assim como a sequência de 3 jogos sem vencer, te joga lá embaixo, né? Então, eu acredito. E se a gente fechar esses próximos 3 jogos com 3 vitórias, eu acho que aí muda um pouco a perspectiva, a dinâmica. Com certeza. Mais animado. Com certeza. Porque aí a gente fecharia a 15ª rodada com 25 pontos. É bem razoável, uma pontuação bem razoável, sabe? Bem razoável mesmo. Então, dá para estar ali na briga com toda certeza. Pessoal, deem likes aí no programa, por favor, tanto no Facebook quanto no YouTube. Isso ajuda o nosso conteúdo aí a chegar para mais americanos, viu? E outra coisa que ajuda muito para nós, decadência aqui, é a vitória do América. A gente faz o programa mais leve, sem medo de processo, né? Pega o jogo aí já. É verdade. O medo de processo permeia atualmente. Eu queria mandar um abraço para o presidente, doutor Afonso Celso Haas, que essa semana aí passou um susto, teve aí, frequentou a CTI em função de uma arritmia cardíaca, mas já está em casa, viu? Mandar um abraço aí, presidente. Todas os nossos orações, os nossos acompanhamentos aí estão com o senhor, viu? Eu tenho certeza disso, e foi só um susto, viu? Deixa eu ler alguns comentários. Júlio César Pereira, dando uma boa noite. Caramujo Sonolento, isso aqui tem uma cara de fake danada, mas como é um fake novo, eu vou ler. Melhor que o Mundial, só o Decadentes. Ele tem uma carinha ali, ó. Não. Esse é meu mecudo predileto. Ah, é? Não, então tá bom. Então... Ele sabe de quem eu tô falando, não é... Mas como é que ele colocou o nome dele aí? Caramujo Sonolento. Nossa, eu tenho que dar um print nisso, que eu tenho que chamar ele no grupo agora de Caramujo Sonolento. Vai, segue o jogo aí. Caramujo Chester Sonolento. Rodrigues, boa noite. Enfim, a nossa primeira vitória chegou, que veio o time do Criciúma. Francisco Valadão, a esperança ainda existe. O americano sempre acredita em milagres. Tanto nos milagres sobrenaturais quanto no goleiro, né? Está precisando dar mais oportunidades para o Gustavo hoje, que é melhor do que os que estão jogando. Gustavinho, o que vocês acham? Não. Deixa como tá. Se ele estiver falando de Gustavo, esse jovem deve ser parente do Gustavinho. A gente tem função alguma. Ou do Lincoln, né? Não. Rogério Maia, grande Rogério Maia. Boa noite, saudações. Até que enfim colocaram o melhor lateral direito do elenco para jogar. Não entendi porque o Joseph, que jogou a última vez na vitória contra o Atlético Goianiense, foi melhor em campo. Me quebras, não. O Rogério realmente tem um problema seríssimo com o Miquéias, viu? Roberto Nassif, dando boa noite não aqui. Não achei a partida do Miquéias ruim, não. Pelo contrário, achei uma partida boa dele. Eu também não sou muito fã dele, não. É porque ele começou muito bem, né? Ele foi um dos principais destaques, apesar de ser uma contratação meio estranha, assim, que ninguém sabe muito bem de onde veio. Mas ele estava muito bem e ultimamente ele está meio ok, assim, não está chamando muita atenção, não. Luke BM, também estou na linha dos 45 pontos. Ainda parece que estamos com o freio de mão puxado. Carlos Alberto, essa Série B de longe, em termos de nível técnico, pior em muitos anos. Se o América engatar umas 4 vitórias direto aí, entra no G4 e briga pelo título. É o que nós falamos aí. Na verdade, Jari Carlos Alberto, eu acho que a do ano passado tá bem equivalente a desse ano, viu, bicho? As duas Série B's muito ruins. Tava, ano passado tava também, viu? Emerson Mascarenhas, boa noite. Ganhamos bem, mas ainda temos muito que aperfeiçoar. Nós temos que continuar cornetando para que tenhamos voz e possamos manter viva a nossa esperança de Série A. Roberto Lopes de Oliveira Neto, vulgo Rolon, quando ele bota essa fotinha dele com esse coque samurai, que dureza. Ô Rolon, troca essa foto. Não tem nada muito melhor do que isso aí pra botar, não, mas esse coque samurai aí tá depondo contra você. Considerando que temos a quinta ou sexta troca de técnico, qual a função do auxiliar permanente? Thales, responde essa pro Rolon. Não, Jair, eu acabei de falar a questão de processo, você me mete com a Puta merda, cara. Eu já acho errado essa questão de auxiliar permanente, sabe? Eu prefiro não responder. Olha, eu até acho que o auxiliar permanente ele pode ser útil, porque, querendo ou não, ele conhece mais o elenco, ajuda numa transição ali. Ele vai, como ele faz parte não da comissão do treinador, ele fica, por exemplo, esse jogo com o final de Goiás. Não sei se eles fizeram, o ideal seria assim, o auxiliar permanente fica aqui, vai treinar as reservas, a integração com o sub-20, vai fazendo esse trabalho todo baseado no que o treinador quer, então saber aplicar as metodologias de treino, e o treinador viaja com o auxiliar técnico dele. Então ele não viajaria, é um cara que ficaria aqui no CT, e quando você tem a transição, ele vai conhecer mais tanto os jogadores da base quanto os jogadores do elenco, vê um novo treinador e consegue apresentar o elenco melhor, falar ali as valências de cada um. É porque, principalmente, qualquer que seja treinador não vai conhecer exatamente as peças da base, as peças estão subindo de treino com um profissional e coisas do gênero, ele consegue ajudar nesse aspecto, né? Então, tem essa vantagem. Só que precisa ser um competente. A esperança que eu tenho, não sei se vocês vão lembrar, em 2016, quando o Ederson chegou, foi quando o Claudinho Prats foi demitido. Curiosamente, isso aconteceu. Eles tiveram algumas divergências E aí saiu, e a gente só buscou um auxiliar permanente depois que o Anderson mesmo saiu. Então, pode ser que a gente faça isso novamente, né? Assim espero, pelo menos. Mas eu até entendo o que você está falando, Felipe, mas eu acho que não tinha que ter uma equipe técnica permanente, porque o América não tem só um auxiliar permanente. Tem, mas a gente... permanente. É. Deveria ter uma pessoa e uma pessoa competente, não o que tem hoje, né? Tem hoje está muito errado, cara. Muito errado. A minha curiosidade também é porque, ao contrário dos últimos treinadores que a gente teve, o Anderson tem um preparador de goleiros próprio também. Que foi até goleiro, ele foi goleiro e do América. Preparador, né? Físico próprio dele também. É. O preparador físico é mais comum, mas um preparador de goleiros eu acho que vai ser uma coisa interessante, porque, querendo ou não, os nossos goleiros não andaram bem nem ano passado, nem nesse. E a impressão que eu tenho é que o Matheus Mendes, né, até foi piorando no passado ano. Então, na verdade, é 23, 24, 25 os nossos goleiros. É porque, assim, eu vou colocar 23. Eu acho o Silvio um bom preparador de goleiros. Mas, assim, ele pagou o pato pelos goleiros serem ruins, né? E depois trouxe goleiros novos e nada que funcionou, assim. É, e a pessoa foi passando o tempo, o Matheus Mendes foi piorando, sim, do Mineiro para cá. Então, acho que tem um pouco disso, né? Com agora um preparador de goleiros, já até treinou no América, já trabalhou em outros clubes também, vamos ver se não vai rodar mais gente da nossa comissão técnica permanente, né? Vamos esperar o que vai acontecer. Uma curiosidade é que o Ayrton Serafim, que é o preparador de goleiro do Anderson, era goleiro daquela Copa São Paulo que nós ganhamos. Ele era o titular. Ele era o goleiro do Anderson. É, ele era o goleiro titular daquela Copa São Paulo que nós ganhamos em 96. Ele acabou não profissionalizando, aí foi para... E o Anderson levou para a equipe técnica dele, né? Isso. Ele, naquela primeira... Num dos primeiros vídeos de boas-vindas lá para o Anderson e tal, ele dá entrevista lá. Bem interessante, né? A Milton Hélio está aqui, a Mariana no banco já. Bernardo Moreira, já estou preocupado de perder o bigode na data FIFA. Vamos subir. Perder para quem, né? Aqui, mas com todas, óbvio, com todo o exagero do comentário de menino Bernardo, nós estamos a pé de camisa nova da seleção, sim, bicho. Richardson falou que vai treinar igual um condenado, nas palavras dele. Vai treinar com o Bruno? Pode ser com o Marcinho, pode ser com o próprio bigode. Emerson então, Mascarenhas aqui tá falando. Nunca foi condenado. A justiça até mandou piorar a parte do salário dele. Mas aí eu esqueço, mas ser condenado à prisão nunca foi, não. O Emerson Mascarenhas está falando aqui, ó. Fala sobre os processos da Justiça do Trabalho, não temos dinheiro e fizemos acordos nas vacas gordas. E agora, como fica? Entraram aí, a gente comentou no último programa, dois processos trabalhistas, né? Comentamos que devem entrar outros também, porque até onde que é dito aí, outras rescisões também pararam de ser pagas, né? Isso é meu medo, sabe? Eu tenho medo dessas coisas começarem a perturbar o campo. E é isso que a gente não pode deixar. Isso aí tem que isolar, tá certo? Heloísa tá falando aqui, ó, um like a mais pela convidada especial do programa de hoje, a Ágata. Com toda certeza. Vocês ouviram ela gritando mas coelho só... e galo? Eu ouvi. Tá mas, certo. Osário, só aproveitando o comentário do Emerson aí, deveria ter uma regra, deveria ter alguma coisa que... A pessoa que faz um contrato estranho com o jogador, ela deveria ser responsabilizada, ela deveria ter que explicar alguma coisa. Enfim, não é só simplesmente chegar e, vou contratar fulano de tal, por quê? Porque eu quero. Não, tem que ter uma explicação, né? Tem que ter alguma justificativa disso. Os dois que entraram em processo com a gente, um é o Daniel Borges, gente, na primeira passagem dele, a gente já queria matar ele. Aí ele voltou e conseguiu ser reserva de garotos da base improvisados. E o outro é o Mikael. Puta que lá merda, né, gente? Ninguém queria ficar, todo mundo sabia que era uma zebra, todo mundo sabia que não ia dar certo, e mesmo assim bancaram uma contratação de um jogador caro igual ele. Então, quem fez esse tipo de contrato com ele, quem fez as contratações que deixou esse peso pra gente, no mínimo, deveria vir a público se explicar quais os motivos que levaram essas contratações. Eles vão nos custar muito caro e não nos venderam absolutamente nada. Zero, zero, zero, zero, zero. Pois é, e isso, E isso aí é uma coisa recente no clube, que é o seguinte: hoje você cobra explicações das pessoas da SAF, e aí essas pessoas falam, não, porque o futebol na SAF ele é independente. Independente da associação, eu digo, né? Mas a associação é dona da SAF. Mas, ó, não pode, não precisa dar satisfação, porque isso foi na SAF, isso não foi na associação. Eu fui eleito na associação, não fui eleito na SAF. Ó, gente, ó, não dá para ser assim, não. Ou nós fizemos a SAF só para dar autonomia para nego fazer cagada na SAF sem dar satisfação para ninguém? Porque parece ser. Parece que é isso. Eu vou falar aqui com um agravante, que se pegar entrevistas de 2023, 2024, 2025, era falado que todos esses jogadores que tinham contratos altos e coisas do gênero tinham muito mercado e que não seria oneroso para o clube no eventual queda para a Série B. Isso conversa então, fiada, cara. Não existe isso. Então, sim. E hoje a gente está tendo com tanto processo trabalhista porque não demos conta de pagar esses contratos firmados ali em 2021, 22, 23, né? Então, assim... O cara quer comprar uma areia turbo. Todo mundo sabe, inclusive o sujeito sabe, que aquilo ali é um bonde. Mas aí ele chega para a mulher dele e fala assim, não, isso aqui nós vamos revender pelo dobro do preço. Pode ficar tranquila que nós vamos revender. Não vai, meu amigo. Não vai. Simples assim. Mas... Dos casos que foram noticiados para mim, o mais absurdo foi o do Mikael. Não por terem trago, né? Porque ele chegou até uma boa fase, etc. Mas por quanto a gente ficou devendo para ele. Mais de R$1 milhão para um cara que ficou aqui um ano. E que, assim, ele... E nós pagamos 3 milhões. Ele ganha, olha, para você ver, o salário dele na Salernitana era R$500 mil e a gente pagava 250 por mês, cara. Nós empatamos 3 milhões nesse cara de salário, fora bicho e outros rolês aí. Entendeu? Esse aí, para mim, foi o mais inacreditável, porque assim, ele não, 250 pau para ele, sinceramente, não valia, não. Que ganhava 500, na verdade, 250. Mas aí é problema da Salernitana, mas você imagina, pagar 250 mil é absurdo. Você imagina que loucura, cara. Não, então, tipo assim, não, assim, você não empata 250 mil de salário num sujeito, que é uma interrogação gigantesca. É uma interrogação, cara. Mais uma interrogação, na verdade, você já tinha grandes indícios de que ele estava descompromissado com o futebol. Sim. Então, assim, é literalmente uma aposta que você vai fazer, que o cara vai voltar a se dedicar por você. Coisa é você trazer um Joseph e um Stênio da vida, que o salário não é alto. Se não der nada, o prejuízo é desse tamanho. Outra coisa é você trazer um cara que vai te custar 3 milhões no ano e que tudo indica que não vai dar nada. E como não deu. E aí é 3 milhões a menos, cara. E assim, são as contratações. Eu posso estar falando uma besteira enorme, né? Assim, mas eu estou falando de feeling, então não assumo como verdade. Mas é um tipo de contratação que não parece ser uma contratação com validade de um setor de análise e desempenho que a gente paga. Assim, parece que é uma coisa de dirigente. Fala assim, pô, mas tinha aquele cara que jogava pra caramba, ele meteu uns gols aí, cara, ele saiu também apagado. Acho que seria uma boa oportunidade da gente trazer. E assim, a gente paga, a gente tem profissionais que fazem análise, eu acho pouco provável que um analista tenha chegado assim, pô, esse aí tá jogando bem pra caramba lá na Salernitana, peguei uns vídeos aqui, tô vendo que o posicionamento dele é maravilhoso, vale a pena você pagar 250 mil por mês pra ele. É esse que é o problema, assim, parece uma coisa de feeling, que quando dá certo é ótimo, bate no peito, não, mas eu entendo muito de futebol, etc. Mas quando dá errado, aí... Aí pra cada 20, dois dão certo. E os outros 18? Prejuízo. Eu tô tentando lembrar aqui esses dois que deram certo. Estou falando especificamente dessa pessoa que trouxe o Mikael. Eu estou tentando lembrar os dois que ele trouxe e deram certo. Pois é. Não estou lembrado. É muito complicado achar mesmo, entendeu? E aí fica essa discussão. Fica essa discussão de. E aí, quem paga? Quem paga é sempre o clube, meu amigo. Não tem ninguém, não. Sacou? Quem paga é sempre o clube. E é aquela discussão que a gente. E aí, aquela discussão que a gente já faz aqui desde que começou o decadente, né? Jogar dinheiro fora. Ah, mas o Davi Lopes é barato. Mas custa, né? Tem custo. Ah, mas esses dois que trouxeram, mas eles são baratos. Tem custo. Então, na hora que você vai juntando esse, aquele outro, você consegue resolver um problema. E com esses 6, 7 jogadores medíocres, você não resolve problema nenhum. É isso que a gente vive falando aqui, tá? Pois é, cara. São coisas que parece que a gente está naquele feitiço do tempo, né? Parece que o dia está se repetindo e que o programa aqui está se repetindo todo domingo, falando dessas mesmas coisas, né? Impressionante. É um looping, né? Pessoal, vou fazer uma pergunta aqui completamente não relacionada ao América, mas... Só que tem um último tópico que tem a ver com grana que a gente não comentou, que eu não sei se vocês comentaram no último programa, mas acho que foi nessa semana, que é a negociação do Watson. Negociação do Watson, que até onde eu sei, pagou a folha desse mês, viu? Então, porque a notícia que saiu depois não foi sobre a negociação em si, mas sobre valores, que o Nicola divulgou depois, na segunda-feira, por isso que eu tô falando que eu acho que não falou no último programa, que teria sido 4 milhões e 400 mil reais. Se foi isso mesmo, tem árabe gostando de gastar dinheiro à toa, porque não que não tô falando que o menino não é promissor nem nada, não. Mas daqui um mês você podia assinar um pré-contrato com ele sem pagar nada. E toparam pagar para levar. E se tivesse assinado o pré-contrato, ele ia ficar aqui, os árabes poderiam negociar. Cara, abre mão do salário dele até o final do contrato, para você estaria, vai ser ótimo. A América é capaz que ia aceitar. Ou se, até os 10% que a gente ficou. Trocava nos 10%. Se foi isso mesmo, aí eu vou ter que dar um parabéns pro Fred Cascato. Se ele conduziu essa negociação aí, ele tá de parabéns, porque. A notícia que eu tenho é que o valor é relevante, não é esses 4.400, mas pagou uma folha inteira. Tá então, ótimo. Quer dizer, isso aí, se foi isso realmente, é um valor razoável, ainda mantendo 10%. Eu sempre critico, a gente sempre critica, né? Mas essa aí, se foi isso mesmo, Fred Cascata tá de parabéns, porque a negociação com certeza tinha tudo pra gente não ver nem um centavo. É, isso é verdade. Agora, sendo um advogado do diabo, ele tinha um potencial para ser negociado muito bem, cara, mas ele não quis. Simplesmente não quis. Ele abdicou disso por achar que era maior do que é. É. E tá indo para um futebol completamente acessório, né? Ninguém que vai tá sumir bom. Lá, não tem jeito. Sumiu. Mas com certeza, pro América foi ruim, para ele também, no sentido de que tinha potencial para ser muito mais, né? Sim. E agora ele vai com menos de 20 anos aí, vai para jogar nos Emirados Árabes, que dificilmente fazem vendas. Né? Maravilhosa, né? E é o mesmo time do Breno, né? Então vai ter um parceiro. Breno tem lá. Outro também. Matheus Henrique também foi pra lá. Então, o Matheusão, que jogou aqui também, é atacante lá. Então, assim, talvez tenha um empresário, alguém que faz um parceiro do América que gosta de fazer venda pra esse time, que é muito curioso, né? Realmente é interessante o que acontece lá, viu? A gente não. Não até nessa, é grande chance de ser o empresário ter uns contatos lá, então não teve nem negociação. O empresário chegou e falou assim: se pagar tanto, leva. Aí os usaram e falaram: beleza. Então, e talvez possa até ter sido o valor que o Nicola falou, só que uma parte fica com o empresário para a negociação, né? Que tem disso também, né? Quando você tem um intermediário, ele leva uma fatiazinha, né? Eu acho que esse valor todo aí, acho que 4.400 eu não tenho notícia que foi, não, mas foi um valor abaixo disso, mas bem relevante. Só em termos de comparação, pegando a notícia da época, o Breno, quando foi vendido para o mesmo time, foi em torno de 20 milhões de reais por 60%, né? Acho que foi, mas pelo menos pegando a notícia rápida aqui, ele por 90% dele foi, na teoria, 4 milhões e 400. Então vê que era um cara, até para esse próprio time é disposto a pagar mais, né? Mas infelizmente o cara não estava jogando, já estava, e quando jogou, jogou mal também, não é como se ele estivesse jogando para cacete antes de ser afastado, né? Então... O dono do time é o Sheik Alencar. Não. Tá certo. Cuidado, cuidado. Bernardo Moreira falando que o América tinha 50% do Adson. É o melhor ainda. A gente ficou com 10. Teve bom. Dá pra vender tudo, viu? Esses times árabes se vendeu, vai vender entre Não faz dinheiro, não. Vocês viram o negócio do Atlético Paranaense, que a Fatal Model ofereceu 250 milhões pelo name rights do estádio? Vocês aceitariam renomear o Independência para Fatal Model por 250 milhões de reais? Na hora, né? Honestamente, sem pensar duas vezes. A única coisa que eu fiquei triste nessa história é do América não ser o time que jogou no jogo depois, né? Porque a Fatal Model mandou um cascalho lá pro Remo com aquele que vocês fariam com 250 milhões, né? Se fosse a gente, né, talvez a gente ganhava um cascalinho da Fatal Model. Assim. Mas assim, é um dinheiro que não dá para o América abrir mão. Assim. Não daria. O Thales, como é conhecido aqui, como ele é um cara que tem muito... É o único que se diz aí como jornalista aqui da bancada, Rolão tá perguntando aqui, Thales, se o dono do time lá é um tal de Jalim Rabei? É ele que é o dono do time lá? Cara, eu sou um jornalista, eu não sou um roteirista de programa de humor de quinta categoria, né? Rolão, mesmo quando ele não tá aqui, ele tem que fazer a piada dele de quinta categoria. É. Vamos pra Bala e Colatina então, moçada? Bora. Então vamos lá. Rapidamente, o nome dele é Abdullah Sabed Al Naboda. Ô, louco. Quase que você falou na bunda. O Eleição via X, lá a gente está sempre colocando as opções ali via enquete. Para Bala, ganhou o Winner do Bigode com 52,5%, seguido de Anderson com 23,7%. Figueiredo com 18,6% e Samuel com 5,1%. Felipe? Eu vou votar no Figueiredo, teve participação direta nos gols e fez uma boa partida, mas aí uma menção honrosa para o Posto Piranga e para o Samuel. Né? Boa. Thales? Bicho, o Decabites, ele me impressiona, ele me assusta às vezes, sabe? Ele citou todo mundo, menos quem fez dois gols na partida. Eu vou dizer do Bigode, cara, isso é óbvio. Ou seja, ele já teve que elogiar o Anderson Moreira. Ele não, já tá... ele me assusta. Ele, enquanto hater do Anderson Moreira, ele já está meio assim, incomodado. Você ainda quer que ele ainda faça toda uma... Eu não sou o hater, eu sou um crítico construtivo da carreira dele. Aham, sei. Lucas. Vou estar no Dubu God por dois motivos, porque foram os dois gols, né? Primeiro, que fez gol, que o América está precisando de atacante que faz gol, e segundo, que fez um outro gol de pênalti, que o América precisa de alguém que bate pênalti também, porque outro time desgraçado para perder pênalti. E aquele ali tava, quase que perdeu, hein? O goleiro chegou. Então tá bom. Nossa, se fosse melhorzinho um pouquinho. Puta, né? Complicado, viu? Inclusive, abraço aí o pessoal da Turma da Escada. Que voltou com os gols da zoeira e falou que o William do Bigode foi pro gol como quem foi atrás de uma criptomoeda. Corlatina, eleição também via X, ganhou em primeiro lugar um empate. Ninguém com 41,7% e Felipe Amaral com 41,7%. Seguido por Marlon, 16,7%. Cauã Barros não pegou nenhum voto. Felipe. What's... Eu vou votar no Felipe Amaral. Felipe Amaral. Mas aquela menção honrosa ao Fabinho, que apesar que fez o gol, mas a menção só porque não dá pra perder aquele gol que ele perdeu. Assim, não... A sorte é que o time era do Enerson e tinha uma composição defensiva melhor, porque perdendo aquele gol ali, se toma um logo depois, ia ser um Deus nos acuda lá em Goiânia. Positivo. Thales. Cara, Marlon tá namorando aí o Colatina. Desde o ano passado, né, cara? Como decaiu o Marlon, né? Mas eu vou de Felipe Amaral, porque, assim, fez uma partida péssima das péssimas das péssimas, cara. Horroroso. Felipe Amaral destoou do time num primeiro tempo que a gente empatou, né? E falta de chance pra ele, falta de minutagem não teve, né? Não. No América. Chega de Felipe Amaral. Isso aí, Lucas. Felipe Amaral também. E... tá errando tudo, porque ele é o volante que, na teoria, tanto o William quanto o Anderson agora parece que entendem ele como sendo um cara que sai bem com a bola, mas tem errado passes, não tem desarmado direito, então não tá fazendo valer as oportunidades que ele tá tendo, não. E o mais legal é que tem uma entrevista que fala da contratação do Felipe Amaral, que dá a impressão de que a gente trouxe um mix do Toni Kroos com o Modric, mas... é coisa de louco, assim. Aparentemente, ele só não tá rendendo ainda porque ele passou 10 anos na Ponte Preta e o sistema aqui é diferente, ele tá se adaptando. Que beleza, hein? O Lucas, temos esportes especializados? Sim. Hoje vai ser com você mesmo, vai ser com quem puder, não? Não. Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Thales, quando tá apresentando, ele é rebelde. Ele fala que é só o Alisson cantando. Você sabe disso, né? Eu sei. Inclusive, quero fazer um protesto aqui, que está na hora de refazer a apresentação, porque tem que tirar ali o vôlei e o futebol americano e colocar o esportes e agora o basquete, né? Verdade. Bom, vamos lá. Primeiro, falando sobre o Brasileirão Feminino, a América ontem perdeu uma grande oportunidade de entrar no G8, tudo bem que foi uma partida super difícil, que foi contra o Flamengo fora de casa, mas com o resultado do Bragantino, que foi um empate, mesmo se o Bragantino, na verdade, não fez muita diferença, porque agora a América está na nona colocação, um ponto atrás do Bragantino, que é o oitavo, que é o primeiro time na zona de classificação, e é o único que a América conseguiria alcançar, já que o Bahia está com 23 e falta só mais uma rodada. O problema é que o América enfrenta o Ferroviário em casa na próxima rodada, e assim, um jogo que o Ferroviário está bem melhor do que a gente está com 16 pontos, eles com 25, mas em casa talvez a gente conseguiria buscar uma vitória, mas o Bragantino enfrenta o vice-lanterna da competição, 3B da Amazônia, fora de casa. Então, assim, probabilidade da gente se classificar para a próxima fase é muito baixa. Então, assim, não invalida ali a participação das meninas, que, assim, estamos longe de ter os maiores orçamentos do feminino. Conseguimos nos manter novamente na primeira divisão, mas por muito pouco ali a gente não chega na última rodada com um pouco mais de chances de passar para a próxima fase. No Brasileirão Sub-17, a gente jogou na quarta-feira, dia 11, contra o Vasco em casa. Empatamos por 2-2. Nesse momento, depois de 5 rodadas, a América soma apenas 3 pontos, né? 0 vitórias e 3 empates ali. 18º de 20 clubes, muito distante do 8º colocação, então fazendo o Brasileirão Sub-17 muito ruim. E no Sub-20, aí sim, um resultado melhor até que a vitória contra o Vila Nova fora de casa, foi a vitória do Sub-20 sobre a Cachorrada. Vencemos 2-1 no Brasileirão. E os meninos do Sub-20, nesse momento, na 6ª colocação, 6 pontos atrás apenas do líder Palmeiras. E até o 8º classifica, né? Então até esse momento ali a gente classificando para a próxima fase. Então fazendo um bom Brasileirão Sub-20, nossos meninos aí. No Campeonato Mineiro, foi uma trinca, a gente venceu os 3 jogos da categoria por 5-0. No Sub-15, a gente venceu o Tombense por 5-0. Somos vice-líderes da competição. Só o saldo de gols ali. Na verdade, o saldo de gols está igual. A gente fez menos gols que o Cruzeiro, que é o líder, mas 6 jogos, 6 vitórias, vice-líder da competição. No Sub-17, 5-0 em cima da Tombense também, mas aí já um pouco abaixo, né? O Sub-17 está passando dificuldades também no Campeonato Mineiro. Nós estamos apenas na 6ª colocação depois de 6 rodadas. E no Sub-20, vencemos por 5-0 em casa o Mamoré. Então, fizemos 15 gols aí na semana nos torneios de base. E nesse momento, a América é líder do seu grupo, com 8 pontos, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, tranquilamente classificando para a próxima fase até o momento. São 3 grupos, é uma modalidade diferente das demais competições. No futsal, o América jogou fora de casa no Brasileirão e perdeu para o Vasco de 4-2. Nesse momento, o América a gente jogou só 3 partidas, as 3 fora de casa, 1 vitória e 2 derrotas. Estamos em 8º no nosso grupo, que são 11. E o nosso próximo jogo finalmente é a estreia em casa, mas vai ser só sem ser semana que vem. Aliás, sem ser essa semana, né? Só na semana que vem, na quarta-feira, dia 25. O América não divulgou ainda onde vai ser a partida, mas muito provavelmente, pelo que eu entendi, vai ser no ginásio de Nova Lima. Mas na semana que vem a gente dá mais informações aqui. Vai ser às 8h15 da noite, então a distância dificulta um pouco para quem é de Belo Horizonte, mas vamos ver como que vai ser as informações para o jogo. E no eSports a gente vai jogar o Open Qualify contra o Nitro e contra o Bounty Hunters. Então, ruxando rumo à glória aí é o hashtag da competição, que vai dar tudo certo para os meninos do esporte, que estão fazendo um bom trabalho. E é isso. Não é isso. Maravilha. Não. Nós temos basquete. Teve basquete, desculpa. É porque o basquete, inclusive, estou achando meio ruim que o América não está divulgando, assim. A parceria foi meio com a questão de imagem, o América podia falar mais, né? Assim, postar mais sobre a modalidade. Mas o América chegou na final do torneio. Putz, me fugiu o nome agora. Da Taça Minas Gerais contra o Olímpico. Então, inclusive, o América passou do. Assim, por mais que é um torneio adulto, né? O Sub-17 do Minas estava participando, a América passou deles. Chegamos na final do torneio, infelizmente, perdemos ali, perdemos para uma diferença considerável aí, mas de qualquer forma, parabéns aos meninos do basquete, que é uma parceria com o time de Contagem, que se eu não me engano chama Contagem Towers, o América, é, inclusive o nome da América é América Towers. Então, tendo mais informações, a gente vai passando aqui, a final foi hoje lá no ginásio do Minas Clube, infelizmente perdemos a competição. É, rapaz, boa semana na base aí, isso é importante, né? Na base, mais importante do que ganhar é revelar jogador. Tem que ter essas duas, né? Essas duas visões aí. Parabéns aí ao pessoal todo da base. Pessoal, então nós temos aí próximo jogo é, contra o Criciúma em casa, 9h35, sexta-feira. Num free desse, não. O americano já tem a desculpa. Que horário, assim, não vou nem falar muita palavra aqui, mas vou te falar. Que horário que eles escolheram para essa partida, viu? Bom ou ruim? Horrível. 9, você vai sair de lá meia-noite praticamente do estádio. É, rapaz, tô sentindo que você tá com medo de sumir numa sexta-feira à noite, viu? Senti aí como que... subir, tem dois meninos em casa agora, como é que some? Nem pode. Senti que... Ô, Thales, o homem tá pressionado mesmo, Thales. Felipe, tem que conversar aí com a cunhada aí, meu filho, para explicar que sexta-feira à noite é encontro religioso, não é para sacanagem e putaria. Nesse, é religião. Nesse sentido, o horário é até bom, porque dá para eu sair de casa umas 9 e pouquinha, minha e já tá dormiu. Todo mundo tá dormindo, já não atrapalha nada. Mas mesmo assim, o horário é desgraçado. É, eu... Mas é essa sexta agora do feriado? É, essa mesmo. Ah, que bom, tô de folga, dá pra ver. Aí, ó, agora que você parou pra olhar o calendário do seu time, é isso. Ah, tá muito difícil, eu tô me perdendo o calendário do trabalho, então assim... É, vou falar com você o negócio, pra mim não vai ter jeito não, que eu tenho que dar aula, sexta-feira é dia de dar aula, os 4 horários. Semana de feriado? Uai, a PUC não emendou, uai. Feriado religioso ainda? Uai, eu não tenho culpa, a PUC não... Eu sei que meus alunos não, provavelmente não aparecerão, mas eu tô lá, eu tenho que estar lá. Complicado, né? Mas a PUC não emendou, não, então tem só normal. As próximas 3 rodadas, é o Criciúma só tem uma vitória fora de casa, que foi inclusive do último jogo contra o Paysandu. O Atlético só tem uma contra fora de casa também, que é contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que tá na zona de rebaixamento. Então, boas chances da gente fazer 6 pontinhos ali se o América manter a sina desses times aí. Eu também acho. Eu acho que são 2 vitórias. E realmente o Coringa vai ser o CRB. Se a gente puxar um pontinho lá fora, já vai ser muito, muito bom. Puxar 7-9 aí já vai ser excelente. Bom, então é isso, né? Encontramos lá sexta-feira quem puder. Quem não puder, acompanha via TV. Temos um programa? Então é isso aí, moçada. Boa semana a todos. Grande abraço. E domingo que vem estamos aí de volta. Valeu!